Eu quero ver minha rapaz. Se intriga, a mulher mesmo se dia de semana eu fico em casa, esquematizando como vai ser a farra. Entro no WhatsApp, convido as amigas, deparo o paredão pra festa ser garantido. Boto no som do carro, mando o Walter pra tocar. Hoje na minha festa só vai ter hoje pá. Quero uma mesa grande e muita mulher do meu lado. Hoje alguém me segure. Quem tá desmantelando? Amigos em briga, mulher me expulsa de casa. Não vou parar de beber. Deixa de ir pra farra. Vem que minha família briga e meus amigos em briga, mulher me expulsa de casa. Dia de semana eu fico em casa, esquematizando como vai ser a farra. Entro no WhatsApp, convido as amigas, preparo o paredão pra festa ser garantida. Boto no som do carro, mano, volta é pra tocar. Hoje na minha festa só vai ter hoje pá. Quero uma mesa grande e muita mulher do meu lado. Hoje alguém me segure, que eu tô desmantelado. Não